5299, decolando em 5-2, controlando 208, boa viagem. 20.8, bom final de semana. Trolley Salvador, bom dia, Azul 4299, decolou, cruza 1 a 1000 pés, da El Motiva. Azul 4299, suba e mantém nível 340, saída da El, vigilância. Nível 340 da El, 4299. Chené 6319, vetoração para sequenciamento com via direita para o 230, seu limite será radial 280 de Salvador. Chené 6312, desça para 2000 pés, autorizado final ILSXC, pista no zero, reporte estabilizado. Portaria estabilizada, final da X3 no zero, Chené 6312. Chené 6311, desça para 3000 pés. O altímetro permanece na 06. Chené 6311, 1612 de milhas noroeste de Salvador. Resta uma navegação vendo a proa de Tuna. Desça para 2000 pés. Autorizado sinal ILSXC, pista na 0, reposto estabilizado. Estou na navegação na Ploa de Tuna, na cidade de Rio Alegre, estou solicitando para o Ploa de Tuna, em M3. Salvador, Azul 4299, você tem coordenação, voa direto, ótima, gentileza. 6225, chame Centro Recife, 1288, alternando 1260. 288-260, boa. 6311, tráfego que precede na aproximação agora, posição de 12 horas, 6220. Guardião 09, na escuta do controle. Legal, senhor. Estabilizou, 6312. 6312, completa a aproximação, chame Torres, 1198, 1095. 395, bom dia. Motion, 6311, apenas para informação, o tráfego aqui precisa de uma aproximação, posição de 12 horas, 612 de meia. Acaba no meio dela. Entendeu que tem uma nova empresa aí, 612 de meia. Afirmativo, 6311. Tá bom. Guardião 09, controle. Deu. Na 63, 1-2, ajusta 1-0 no meia, pouso autorizado 1-0, vento calmo. De pouso na 1-0, 1016, acho que né, 63, 1-2. Completa a aproximação, chame torre, 98, decimal 95. Torre Banco, bom dia, Xanem 63, o número está cidade no LS. Xanem 63, 1-1, continua em aproximação, agora em formação de pista livre, ajusta 1-0 no meio, vento variável 2-9. Vento variável 2-9, 3-6, aguardando pista livre. Lembrando 190 340 azul com a 299. 299, Chico Centro Recife, frequência 13325, alterno 25 decimal 1. 3325, 25 decimal 1, 4299. Vento variável com 3 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Teve pouso, será que 3 nós? Cliente, TAM 3304, aguarde um minutinho, cópia. A saída é Arbor, e após o Arbor é Lefa. Solo, Oxané 6312, Silvana. 6312, da Oxané, livre táxi, Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette, 01, 6312. 1, sala 02, vai levar direito, 121, décima 9, bom dia. Arbor e após Elefa, controle 120, decimal 8, transponder 5531. Correto, está em 3304, chame para o push, acionamento. Ah, só logo, Xené 63. Bom dia, Xené 63, 1-1, livre táxi, Alfa. Alfa Juliette, o gate é o 02. Na 3304, aguarde 2 minutos para iniciar o push devido a um reboço do Xené que está ingressando aqui no pátio e vai parquear no gate 2. Aguarde só um instante. Aguarde um instante de cópia, o destino é Simões Filho, o heliporto da Polícia Federal? Patrulhamento na BR-324, autorizado o voo local com serviço de patrulhamento sobre a BR, 500 pés. A decolagem é da 17, controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95, transponder 0116, o Yankee Zulu Golf. Zulu Golf, então prossegue com a torre do corredor Axé, ao interceptar o litoral sul, o senhor será instruído pela torre a chamar o controle. O protegimento está correto, chame a torre para o acionamento, Yankee Zulu Golf. Plano 3304, aeronave da Oxené passando agora, através do 4, já passou. Tá livre o puxa acionamento, chame táxi. Salvador, bom dia, plano 3859, a gente ganha serviço nível 360 Curitiba. 3850 Curitiba, sem cidade. Dan 3859. Autorizado Curitiba, o nível 360, via Upper Zulu 21 até Confins. E após Confins, conforme o plano, decola da 10, curva à direita, saída Arbor. E após Arbor, Elefa. O controle, 120.8. E o transponder, 5541, Dan 3859. 30 Curitiba 360, coisa pelo 21, Confins, rota do plano. Decola da 10, curva direita na árvore, Elefa. Direto 1208, controle 5541, transpondo, Tan 3859. Correto, Tan 3859. Chame no portão 3 quando pronto para o puxar acionamento. Chamará. Paulo, bom dia. Trip 5221 para a vitória da conquista, autorização, sente da Índia. 5221, autorizado, vitória da conquista, nível 200, decola da pista 10, curva à direita, saída Arbor, e após Arbor, Elefa, em Elefa conforme o plano apresentado. O controle 120.8 e o transponder 5542. Autorizado, conquista nível 200, decola da 10, primeira direita, Arbor, Elefa. E após, conforme o plano apresentado. Controle 120.8 e 5542. 5221. Trip 5221, está correto o cotejamento? Chame para o push acionamento. Chamará. Alterna Palmas? Afirmo. Ok, autorizado o táxi à direita, Tan 3304, ponto de espera da 10. Chame a torre, 1895. Autorizado, linha de decolagem 10, vento 030 graus, copo nosso. 1160, bom dia, chega da mar, desça para o nível 050. 050, agora autorizado direto em Itape para a chegada marítima. Itape para a marítima. Chame na Alaska, no ingresso no 7, confirme o POB. Você tem chamado de voo? Quanto tempo de voo? Tempo de voo, tempo chamado de voo. Salvador, bom dia, Chanel 6312. Salvador, Chanel 6312. Outro, boa viagem. Chanel 6312, prossiga. E a informação, Índia 390, recebi. Acho que eu tenho autorizado aqui o nível 350, já aceita? Pode ser, já. Autorizando, então, Recife, nível 350. Via Peruísque 58, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8 e o transponder 5530. 350 autorizado, Recife, Peruísque 58, decola 10, curva à esquerda, Puca, 2208, 30 transponder. Correto, chame para o push acionamento, 6312 da final. Ah, fora do solo, Yankee Lobo. Ah, Zuna 7 na vertical do farol de Itapuã, controle 1208. Na vertical do farol de Itapuã, controle 1208, grato. Solo da 3859, último acionamento, posição 06. Autorizado, chame táxi, 3859. Cidade Morato, 3859. John American 238, clearance on request. American 238. Stand by clearance to Miami. Confirm in departure time. Okay, stand by clearance. Okay, I'll call you back. So, a chegada Mari, foi na projeta, para que você está chegando. Dole Salvador é o Papa Tango Yankee do Lugolf. Tango Yankee do Lugolf, controle Salvador, prossiga. Decolar de Salvador, está no corredor Axé, mantendo 500 pés, acionado 0116. Atenção é boa até o farol da Barra e após patrulhamento da BR-324 até a região de Amélia Rodrigues. O Papa Tango Yankee Zulu Golf, tem aqui altos pés, condições visuais, reporte no farol da Barra inicialmente. Reportará no farol da Barra, o Yankee Zulu Golf. Are you ready to copy? Autorizado a sinal do procedimento de LN 63, reporte estabilizado. 2016, autorizado a procedimento de reporte estabilizado, 1 meta. .304, chama centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Autorizado, chame tá, 3522, Ana. Solo San 3259 para o táxi, tá com 163 a bordo, 4:30 para Campinas. Tens, San 3859, livre táxi à direita, no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. 1895, ponto de espera, obrigado, San 3259. Até mais. Acione chame táxi, Lima Kilo Zulu. América 238, ground. Gente, o Mike Juliette Romeu, atento sobre condições visuais. Kilo Zulu. Tá livre o táxi pelo pátio principal Índia. Reporte, ou melhor, na Táxi Índia, chame a torre em 1895. Então, boa viagem, Lima Kilo Zulu. O volume 630, desça para 2.000 pés, QNH 10116, autorizado a final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado. 2.016, reporte estabilizado X-ray, gol 630. Gol 1166, estabilizado? Estabilizado, gol 1166. Gol 1160, complete a aproximação, chame a torre em 1.8.95. 1.8.95. Trip 5221, tá livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. 3, Índia, pátio principal, camarada 295, obrigado, 52. Oi, pista livre. Ah, vai. Lima Kilo Zulu, bom dia, mantenha o ponto de espera. 1160, vento, 1000 graus, 4 nós, pouso autorizado na zero. Lima pouso na zero, vou na 1 metro. São 3859, decolador 27, controle 120, decimal 8. 208 é bom dia, 3859. O senhor também, comandante. Controle Salvador, muito bom dia, alta 3859, passa 1500. Alta 3859, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída Arbor. Seguinte, Arbor 360, 3859. Papai Romeu, Romeu, Oscar Bravo, controle Salvador, prossiga. Essa base colou de Jardim Amazonas, tá com proa de Serra em Via Coimbra. Vai manter 510 com a voz do código 0243, João Leandro Cabral. Let's go, meu parceiro. Gente, o Mike Juliette Romeu, reporte já visual com o Sierra India Eco Índia. O Romeu Oscar Bravo, confirma estimado para Sierra India Eco Índia. Lima, Kilo Zulu, Lima, Antena Zero. Arbor da presente, 3859? 3859 da presente foi Arbor. Obrigado. Gente, o Yankee do Golfo. Direita vai chamar o 2-9, eu vou no Zé. Dia Coimbra? Tomé Cabral. Cruzado pistola 0, vento 0, 90 graus, 5 nós. Maria, Gol 1160. Gol 160, bom dia. Livre táxi via Alfa e Juliette. O gate é o 05. Alfa e Juliette para 05. Do 500 pés. Do elevador Lacerda, correção. É um Bravo 407. Tempo, controle. Gol 1630. Gol no 1630. Complete a aproximação, chama Tom em 1 no 8 decimal 900. 2895, gol 1630. Marquinhos, me deu com 1231, controle 1208. Bom dia, senhor. Tio, guarde coordenação. Agradeço. Controle Salvador, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, controle de Salvador, contato radar na decolagem. Subo para nível 100, saiu da árvore. 1-0-0 na árvore, tá livre da restrição. 1-6-3-0. Ajusta 1-0 no meio, check trem, todo autorizado 1-0, vento 0-9-0 graus, 3 nós. 7, machado travado, pouso livre, 1-0, igual 6-3-0. Presente foi Obitude. Obitude, obrigado meu querido, 3-8-5-9. Solo, bom dia, Xené 6319. Xené 6319, bom dia. Bom dia, meus autorizações para para Barulho 04050. O nível via UP Zulu 10 até Bridge. Em Bridge intercepta UP Zulu 16 até Bravo até Zulu, Belo Horizonte. Após direto trive e após trive direto Poços de Caldas. Decola da 1-0, curva direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120 decimal 8 e o transponder 5556. 13-0, decola 10, curva direita, saída da EL, Motiva. Unir prova Zulu 1-0, trive, no campo Zulu 16, prova até o Zulu trive, forte. Controle 120 decimal 8, transponder 5556, chanel 63, com nono. Correto, 6319, chame para o curso de acionamento. Doutorá. Grand American 238, do you have a clearance yet? Yes, American 238, are you ready to copy? I am ready. Roger, it's clear to destination Miami, flight level, initial flight level 360 via Upper Zulu Nina. Departure from runway 10 left turn after takeoff. Momo, departure. Mikey Oscar, departure. And Nisa, transition. November, India, Delta, Sierra, Alpha, transition. Departure frequency 120.8. And the score code 5562, America 238. Okay, copy, we're cleared to Miami via Upper Zulu 9, flight level 360. Takeoff runway 10, left turn, Momo departure, NITSA transition, 120.8, 5562. I Radio VAX correct, America 238, and report for push and start. Blue Portland, ready for push and start. O 09, retornando para, primeiramente, sobrevoo em Lauro de Freitas. Gente, mais 09, 500 pés sobre Lauro de Freitas, mantém escuta. 500 pés, na sua escuta. Trip 5221, decolagem autorizada 90, vento 080 graus, 039. 1648, controle de Salvador, desce para nível 060, autorizado a chegada a Mali. 060 na Mali. Seguimos no Zoom, decolados 37, controle 120, decimal 8. 1208, bom dia. Controle Trip 5221, decolado, sua escolha. Trip 5221, contato radar na decolagem, vou para nível 200, sai da árvore. 200, sai da árvore. Dois sete zero três, controle Salvador, acione identificação. Papatango Lima, Kilo Zulu, sube mantenha 4000 pés. 4000 pés, Zulu. 2703, contato radar, 64 milhas, nordeste do VOR Salvador, mantenha nível 100. Está presente, vou indo na proa de coral. Então, Yankee Zulu Golf, forma o tráfego 1 hora, 2.5 milhas, mantendo 1000 pés, com Robson 44. Mike Juliet Romeu, informa o tráfego 11 horas, 2 milhas, rumo Nordeste, mantendo 500 pés, um Bravo 407. É 3896, controle de Salvador, desce para nível 070, quem negar 10016, autorizado a chegada, Mari. Marinho. 3859, chame sempre Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 1260. 288260, obrigado, bom CV, 3859. Trip 5221, tráfego 12 horas, 11 milhas. Mantendo 4000 pés, um Charlie 402. 5221, ciente. Controle, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Passou pelo Bell 407, aqui próximo ao LC, segue para pouso já visual. Ciente, Mike Juliette Romeu, frequência livre. Copiou? Afirmativo, Mike Juliette Romeu, frequência livre. Livre. Yankee Zulu Golf, já avisou? American 238. Go ahead. Roger. C5221, da presente, vai na Proa de Arbor. Proa de Arbor, 221. Passando o Mike India Lima, trafegou 1 hora, 12 milhas, mantendo 4 mil pés, um Charlie 402 no rumo oeste. Correção rumo oeste. Torre Salvador Guardião, 09. De retorno para Salvador, intenciona cabeceira pista 107. Excelente, autorizado, sinal 107, a porta na curta. Vento variável com 2 nós para cheque. Autorizado, cabeceira 107, reportará na curta final, guardião 09. O 1621, reduza a velocidade para 2109. 219, recebendo o voo Autorizado, cabeceira 97, vento calmo. Autorizado, cabeceira 97, guarda. Reduz a velocidade para 2109. 2109, 643. Gol 1621, reduz a velocidade para 1709. 179, gol 62. Passando o Mike India Lima, desça para 2000 pés, QNH 10116. Autorizado a final do procedimento, ele é sexo e reporte estabilizado. Para 2000, o Mike de Lima. Espero que tenha passado, se possível, hoje na Onocet. Sente o Mike de Lima. Certo. Estou em estacionamento no portão 2 do Ocean Air 6311. Autorizado, 6319, poste táxi. Posta lá. O Lima Kilo Zulu está presente, vou ir na proa de Ipiaú, confirme a proa ideal para Ipiaú. Você me provou o 621 ainda restrito ao 050 e mantém a proa de pelo. E após pelo Duna? O gol 1621, vetoração para sequenciamento, curve à direita na proa 220, limite ao QD Mike 090 Simbra. É, de direita 220, restrito ao 050, pode prosseguir na descida. O Gol 1621 desça para 3.000 pés, QNH 10116. 16, 3.000, Gol 1621. Gol 1648, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 360. Limite ao QD Mike 100 Simbra. 360, 100 Simbra, 648. Gol 1648, desça para nível 050, QNH 1096. 50, 1648. Está na 3896, reduz a velocidade para 2190 norte. Lima Kilo Zulu. Subo para nível 060. Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, modificada presente. Sente. Plano modificado aos 4.6, suba para nível 065, Lima Kilo Zulu. 1621, 8 milhas noroeste da posição Duna, reassuma a navegação, vou indo para o de Duna, Gol 1621. Reassumindo para o de Duna, Gol 1621, confirme a instrução, descer para 2.000 pés. O Gol 1621, desça para 2.000 pés, QNH 1096. 2.000, Gol no 62. Mike de Lima estabilizado? Afirmativo. Mike de Lima, complete a aproximação, chama a torre 118 decimal 95, coordena e eu pouso na pistão 97 com a mesma. 295 chama a torre e coordena, obrigado. Gol 1648, para o curso localizador, curve à direita na proa 08, correção na proa 075, nesta proa intercepta, desce para 3.000 pés, QNH 10106. 075, 3.000, nessa proa intercepta, 1648, bom. Para a base pela direita, reporta o curto aqui na 17, Mike de Lima. Vai girar a base pela direita da 17, depois é uma final bastante travada ali. Confirme do eixo do pátio que é estacionado. Aí ele está. Sete para 1809. 1809. Controle Salvador, equipe 5221. Possibilidade de voar conquista da presente. Equipe 5221 da presente vai na proa de conquista. Conquista, graças. Solo caminho 6312 na 1 para prosseguir aquecimento. Aguarde, tem duas aeronaves para cruzar o pátio. Previsão mais meia dúzia de minutos, o 6312. A sua escuta, então, acidente, obrigado. O 1648, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado. 2.000 LBX-3, chama a estabilizado, 642 agora. 0 graus, 0,5 graus. Autorizado, baixado travado, Mike de Lima. Com a bordo, 4 horas de autonomia, está alternando o galeão. Gente, o Xanel 63 no livre, está à direita e no ponto de espera da 1-0, chame a torre 1895. Ok, livre, não pode estar na 1895, Xana, obrigado, bom fim de semana. Comente. Utilizador, Gol 621. Gol 1621, complete a aproximação, chama a torre em 118 decimal 95. 295, Gol 621. Tá 3896, preparação para sequenciamento, curve à direita na proa 035. Gol 621, a gestão no 096, questão de aproximação, mais utilização de pouso. Guardando, Gol 621. Limite ao QD Mike 1005. Limite ao 1005 para o 325. Beleza. 1 Lima Kilo Zulu, confirme estimado para pouso. Georgia, America 238. I've cleared taxi via apron 1 and taxiway India. On loading point 1-1-0, contact tower 118.95. America 238. America 238, apron 1, India. Hold short of 1-0 and contact tower. Vento no 20 graus 03 nós. Pouso autorizado em pista 1-0. Vento autorizado, pouso na pista 1-0. Me confirma o vento, eu não copiei? 120 graus 03 nós. Vento, obrigado, teve pouso na 1-0. Bom dia, Torre Oxanel 63, 11 no ponto 7. 63, 11, mantém a posição. Pra manter a posição, Oxanel. Controle. 120.8, a torre 118.95, o transponder, acione o 0263. Trip 5221, chame centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 288.1260. Mike e Juliette, correto, chame a torre para o acionamento, tem uma boa viagem. 895. 295, boa.